Oi, eu sou a Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 123 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim. Hoje, sejamos gratos. Chegamos a atalhos mais suaves e a estradas mais planas. Não pensamos em voltar atrás e não há nenhuma resistência implacável à verdade. Um pouco de indecisão permanece, algumas pequenas objeções e um pouco de hesitação. Mas podes muito bem ser grato pelos teus ganhos, que são muito maiores do que reconheces. Agora, um dia dedicado à gratidão acrescentará o benefício de algum discernimento acerca da real extensão de tudo o que tens ganho, das dádivas que tens recebido. Fica contente hoje em gratidão amorosa. O teu Pai não te abandonou a ti mesmo, nem te deixou a vagar sozinho no escuro. Sê grato por ele ter te salvo do ser que pensastes ter feito para ocupar o seu lugar e o da sua criação. Hoje, dá-lhe graças. Dá-lhe graças por ele não ter te abandonado e pelo seu amor permanecer para sempre brilhando sobre ti, para sempre imutável. Dá-lhe graças também por seres imutável, pois o filho que ele ama é tão imutável quanto ele próprio. Sê grato por estares salvo. Fica contente por teres uma função a ser cumprida na salvação. Sê grato por teu valor transcender em muitos as tuas parcas dádivas e os teus julgamentos mesquinhos sobre aquele que Deus estabeleceu como seu filho. Hoje, em gratidão, elevamos os nossos corações acima do desespero e erguemos os nossos olhos agradecidos que não olham mais para baixo, para o pó. Hoje, entoamos a canção do agradecimento em honra ao ser que, segundo a vontade de Deus, é a nossa verdadeira identidade nele. Hoje, sorrimos para todos aqueles que vemos e caminhamos com passos leves ao fazermos o que nos foi designado a fazer. Não vamos sozinhos. E damos graças porque na nossa solidão um amigo veio para nos falar do Verbo Salvador de Deus. E agradecemos a ti por tê-lo ouvido. O Verbo de Deus não tem som se não for ouvido. Ao agradeceres a Ele, os agradecimentos são teus também. Uma mensagem que não é ouvida não salvará o mundo, por mais poderosa que seja a voz que a diz, por mais amorosa que a mensagem possa ser. Graças sejam dadas a ti que ouviste, pois vens a ser o mensageiro que traz consigo a sua voz e a deixa ecoar por todo o mundo. Hoje, recebe os agradecimentos de Deus ao dar graças a Ele, pois Ele quer te oferecer os agradecimentos que tu lhe dás, já que Ele recebe com amorosa gratidão as tuas dádivas e as devolve mil vezes, 100 mil vezes maiores do que quando foram dadas. Ele abençoará as tuas dádivas compartilhando-as contigo. E assim elas crescem em poder e força, até que encham o mundo com contentamento e gratidão. Recebe o seu agradecimento e oferece-lhe o teu durante 15 minutos duas vezes hoje. E compreenderás a quem ofereces a tua gratidão e a quem ele agradece quando estás lhes agradecendo. Essa santa meia hora dada a ele te será devolvida na proporção de anos, para cada segundo. E poder para salvar o mundo com rapidez aumentada de muitas eras, graças ao teu agradecimento a Ele. Recebe os seus agradecimentos e compreenderás o quão amorosamente Ele te guarda na sua mente. Quão profundo e ilimitado é o seu cuidado para contigo. Quão perfeita é a sua gratidão a ti. Lembra-te de pensar nele a cada hora e dá-lhe graças por tudo que ele deu ao seu filho, para que ele possa erguer-se acima do mundo, lembrando-se do seu pai e do seu ser. Citação do dia. Não é o que você faz, mas o que eu sou que determina a qualidade da minha vida. Eu centro a mim mesma no amor em meu coração, que ele seja como um facho de luz para quem quer que eu encontre e para onde eu for hoje. Eu não preciso me preocupar com o que fazer ou o que dizer, pois o espírito do meu verdadeiro ser irá guiar meus pensamentos e ações. Minha mais alta função e maior missão é simplesmente ser, em qualquer momento, a pessoa que sou capaz de ser, estendendo o amor de Deus através de mim para todo mundo. Então eu irei brilhar, irradiar e sentir a alegria do meu verdadeiro ser. Querido Deus, eu entrego a mim mesma a você hoje, que eu possa encontrar e ser quem realmente sou. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim. Um beijo e um abraço bem apertado. Até a próxima lição. Tchau, tchau.